4-2-5-0. olho, você fala 3 no teste. A gente já estima que nós olhos, 1 no 1. Eu vou fazer uma pergunta bem sobre a esquerda, para a 050. Se o teste de segunda parte, eu faria para a 050. 290, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero. Risco, 080 graus, 109. Repouso no zero, tá 32 na zero. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 129. Thank you. boa noite. Continue a aproximação, aguarde e pista livre. O altímetro 01. Pisado pouso, pista no zero. Tempo 080 graus, 129. Tendo pouso, pista no zero, 2-7-4. Xelé 6-1-0, vai falar do 5-2. Xelé controle Salvador, 120, vai tomar 8. 208, Azul 2714, solo ao 54. Livre à direita, chame solo 121, versão 9. Thank you. 3, boa noite. PNH no 0111. E continua a aproximação agora de pista livre. Informo o Boeing da Gol, iniciando rolagem nesse momento para descer no 0. 2, on the ground is 04. Package 2, runway, by your right, contact all the ground, 121, that's 19. bom? Que eu separo 4-6, Jesus, chama 0 no 1, Santa Luz, 300 velocidade. Velocidade desse lado, 4-6. Salvador, boa noite, voo 9121, nós estamos em Zale Leste, X-Ray, Campo Agista. Voo 9121, boa noite, Campo Agistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 080 graus, 139. Livre pouso, 990, voo 9121. Boa noite, mantém o ponto de espera para o chão zero. Após o tráfego na final da 1-0, corrida qualquer pousar, está autorizado, né? Mantém o chão zero. 1-2-1, solo 1-6, direita 1-2-1, décimo 9. Autorizado da colagem, pistão 0. 0, 80 graus, 139. 4-2-3, sendo que o Rio Salvador, frequência 1-9-3-4-5. O azul passou 35, passou 36. Controle autorizado, vamos estabilizar. 00, vento 080 graus, 129. Posição zero, após passagem do tráfego na curta, com a embreagem azul, a linha mantém sua zero. Solo aos 2-9, direita 1-2-1, décima nota. Fez 8-5, autorizado decolagem, 0, vento 0-0 graus, 1-1-9. para 4.6, existe no zero. Direito da via Fox, caminhão 2199.